Lança Chamas FM Mistério da Rádio Comercial foi o título tema do álbum dos Kill 5 Still the Night, que entretanto ocupará alguns dos espaços vagos ao longo desta nossa emissão de hoje. Como sabem, dura apenas uma hora ou um pouco menos do que isso, e até às 18 FM Mistério da Comercial, sábados, o encontro das 7 vidas do Heavy Metal. Flash Metálico, notícias em formato flash no mundo do metal. O português Tarântula tem clube de fãs. A Brigada Tarântula Metal Power informa-nos que a partir de agora se responsabiliza por toda a promoção da banda. Para mais informações, e foram eles que nos forneceram, basta escrever para Brigada Tarântula Metal Power, bairro da Castanheira 17, para fita 4450 Matosinhos. Ainda a nível nacional, surgiu mais um novo clube de fãs à Drog Heavy Metal. Chamam-se Army of the Immortals. O seu nome, e tem base de operações na rua Cimo da Vila, Vila Chã, 4480 Vila do Conde, contacto Nelson Moreira. No último flash metálico, exatamente aquele que inaugurou esta série do Som da Frente, e sob a responsabilidade de Vítor Barão, anunciamos a saída do novo álbum dos Black Sabbath e a substituição do respectivo baixista Geezer Butler. Recebemos, entretanto, algumas cartas vossas, sempre bem-vindas, informando-nos da importância em anunciar o novo vocalista. Apenas achámos por bem não o fazer, porque na altura não possuíamos as informações necessárias para o poder veicular. Uma coisa é vocês escreverem em carta, outra é nós, através da Rádio Comercial e do FM Estéreo e de uma cobertura nacional, atirar ao ar atuardas que poderão algumas vezes ser má informação. Agora sim podemos informar, e se o atraso foi grande, as nossas desculpas. O novo line-up dos Black Sabbath no último trabalho, Seventh Star, conta então com Tony Iommi, já titular do grupo, nas guitarras, Glenn Hughes na voz, Eric Singer, bateria, Dave Spitz, baixo, e finalmente Jeff Nichols nas teclas. Algumas ideias discográficas: Dokken Under Lock and Key, Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin, que possivelmente terá edição no nosso país, e ainda Chastain com World Gone Mad, já apelidado por alguma crítica especializada como sendo o novo rival de Yngwie Malmsteen. Lança Chamas é o número 2 da rubrica quinzenal Flash Metálico, notícias em formato flash no mundo do metal. Há pouco mais de 6 meses, algumas damas de senadores norte-americanos levantaram voz acerca do rock, do respectivo conteúdo musical, literário e artístico. Depois de muita controvérsia, bastantes manifestações e algumas discussões, parece ser agora a vez dos AC/DC, australianos de origem, a conhecerem a fúria de certos fanáticos da América do Norte. Passou-se em Springfield o episódio que justifica esta nossa última notícia de hoje, cidade norte-americana, onde pessoas mais zelosas dos seus deveres tentaram boicotar o concerto da banda. As pressões foram tais que os advogados dos AC/DC foram obrigados a apelar à Polícia Federal para que o espetáculo se pudesse realizar como previsto. É natural que Boy Young e os restantes AC/DC tenham dedicado este tema após realizarem o seu concerto. Extraído de Fly on the Wall, fecho do flash metálico de hoje, Danger, Danger. Hoje há número 2 para o Heavy Metal Escandinavo, integrado na rubrica Sons do Rock. Regresso, entretanto, quase apressado aos Q5. Going Rádio Comercial. Rádio Jovem. Lança chamas FM estéreo da Rádio Comercial. Sons do Rock. Número 2, Heavy Metal Escandinavo. A segunda parte desta minissérie sobre o heavy metal escandinavo será ainda passada à volta da Suécia. Depois de Thrash, hoje iremos falar sobre os X-Switch, Overdrive e Parasites. Valen na voz, Mick e Manga guitarras, Mate na bateria e Tommy baixo formam os X-Switch, quinteto suético com dois álbuns no ativo. We'll be right back. heavy metal potente e feroz, os Exwitch são uma das grandes esperanças no futuro do hard rock nórdico. Parasites, outra banda sueca muito recente. Aliás, este mini-LP salienta precisamente a falta de maturidade do grupo, muito repetitivo e pouco original, formando por Anders Holmström e Bo Peterson nas guitarras, Johan Bullerhag, bateria, e Paul Zanicelli, baixo e teclas, é talvez a banda que mais nos decepcionou. We'll be right back. Depois de ouvirmos o tema Nightwind dos Parasites, saltamos já de seguida para outro grupo forte e rápido, Overdrive. Talvez o mais rápido e duro de todos os grupos suecos, possui atualmente dois álbuns, Metal Attack e Sludge and Axes. 60, Svensson, bateria, Kjell Jacobsen, guitarra, Pelle Turansen na voz, Kent Eriksen, baixo e Jan Stark, também guitarra, formam os Overdrive. Autêntico festival de heavy metal com bonitos duelos de guitarra e uma secção rítmica forte, apontando principalmente o baterista Svensson, versátil e variado. X-Switch, ouvimos os temas Visions of the Past e Give Them Hell do álbum Visions of the Past, o mais recente. Dos Parasite Nightwings foi a faixa tocada. Dos Overdrive e o álbum Swords and Axes escolhemos Living in Sin e Mission of Destruction em encerrar Sons do Rock de hoje. Nos 15 minutos finais da edição do Lança-Chamas 2, 17-18 FM estéreo da Rádio Comercial, também no final do número 2 dos Sons do Rock, dedicado à zona escandinava. Série que, segundo queremos, terá pelo menos mais 3 números a sucederem-se sábado a sábado aqui nesta nossa emissão. Final do Sons do Rock e reentrada nas avulsas desta emissão do Lança-Chamas, relembrando que hoje, apesar de não haver relações públicas, aliás, por não haver relações públicas, isso não acontecerá, mas sim segunda-feira próxima, a partir das 15 da tarde, alguns números da Folha Metálica, edição do Purgatório do Heavy Metal, e na sua edição número 8, estarão nas relações públicas da Comercial com Sapai Pina 26, em oferta aos que aqui desejarem deslocar e levantar o seu exemplar. lança, chama-se já a parte final do Call of the Wild, a call de Lee Aaron, Burning Love. Uma das avulsas que nos irão levar ao final desta nossa edição de hoje, mais uma aos sábados, FM Estéreo do Comercial 17, 18. De resto, mais Q5, Still the Light. Cause I need the feeling. The feeling. phones working in the light of the day. I know what I like.